desse boato que anda por aí assim. Quem foi que disse, quem foi que disse que a minha Alice agora fugiu de mim? Não é verdade, não é verdade, esse boato só pode ser por maldade. Não é verdade, não é verdade, esse boato só pode ser por maldade. Ora, muito bem, são 17 horas e 25 minutos, uma continuação de uma boa tarde. Eu agora vou, da minha parte, vou dedicar o hino de Portugal para todos os portugueses espalhados pelos quatro cantos do mundo e para o nosso Porto, que estão todos de parabéns. Ora então, vamos ouvir, até já. Vamos ficar com a nossa Maria Lisboa, a nossa grande artista. Ora então, uma continuação, até já. Eu digo stop.

coração. Rebola a cintura, tu és fogo, eu sou paixão. E alentas o quando canta, peito dado à solidão, traz alma na garganta e o sonho no coração. E eu ouvi um passarinho às quatro da madrugada, cantando lindas cantigas à porta da sua amada. Por ouvir cantar tão bem, da sua amada jurou, às quatro da madrugada, e um passarinho cantou. Alentejo, terra rasa, toda coberta de pão, as tuas espigas douradas lembram mãos em oração. E eu ouvi um passarinho às quatro da madrugada, cantando lindas cantigas à porta da sua mão. Por ouvir cantar tão bem, da sua amada chorou, às quatro da madrugada, e um passarinho cantou. Por ouvir cantar tão bem, da sua amada chorou, às quatro da madrugada, e um passarinho cantou. Por ouvir cantar tão bem, da sua amada chorou, às quatro da madrugada, e o passarinho cantou. Encontrei o meu amor, já sou feliz, já sou feliz. Encontrei o meu amor no meu país, no meu país. Encontrei o meu amor, já sou feliz, já sou feliz. Encontrei o meu amor no meu país, no meu país. O que eu procurei para te encontrar, o quanto chorei por tanto te amar, sem amar. Encontrei o meu amor, já sou feliz, já sou feliz. Encontrei o meu amor no meu país, no meu país. Encontrei o meu amor, já sou feliz, já sou feliz. Encontrei o meu amor no meu país, no meu país. O quanto sofri, mas vim a saber que era para ti que queria viver. Encontrei o meu amor, já sou feliz, já sou feliz. Encontrei o meu amor no meu país, no meu país.

Orei muito bem, vou fazer mais uma dedicatória. É da parte da Maria, para seus filhos, para seus netos, para o Sr. Alberto e para todo o auditório da Rádio Arcanciel, para todos os animadores, o meu muito obrigado. Ora então, aqui vai, agrupamento musical, mulher, a mulher mais bonito. Banda Lusa, a mulher mais bonita. Ora então, espero que ela goste e até já. Não há mulher mais bonita que a mulher portuguesa. Não há. Não há homem que não queira casar com uma princesa. Não há. Podem correr pelo mundo que eu tenho a certeza. Não há. Não há mulher mais bonita que a mulher portuguesa. Não há mulher mais formosa, mais bonita e airosa que a mulher de Portugal. Tem no seu olhar um jeito tão meigo e tão perfeito que nos faz apaixonar. Tem nos lábios um sorriso, no andar o que é preciso para um homem conquistar. Quando ama com loucura, quer amor e dá ternura, a mulher de Portugal. Não há. Não há mulher mais bonita que a mulher portuguesa. Não há. Não há homem que não queira casar com uma princesa. Não há. Podem correr pelo mundo que eu tenho a certeza. Não há. Não há mulher mais bonita que a mulher portuguesa. Não há mulher mais formosa, mais bonita e airosa que a mulher de Portugal. Tem no seu olhar um jeito tão meio e tão perfeito que nos faz apaixonar. Tem nos lábios um sorriso, no andar o que é preciso para um homem conquistar. Quando ama é com loucura, quer amor e dá ternura, a mulher de Portugal. Não há. Não há mulher mais bonita que a mulher portuguesa. Não há. Não há homem que não queira casar com uma princesa. Não há. Podem correr pelo mundo que eu tenho a certeza. Não há. Não há mulher mais bonita que a mulher portuguesa. Não há mulher mais bonita que a mulher portuguesa. Não há. Não há homem que não queira casar com uma princesa. Não há. Podem correr pelo mundo que eu tenho a certeza. Não há. Não há mulher mais bonita que a mulher portuguesa. Não há. Não há mulher mais bonita que a mulher portuguesa. E muito bem. Ora então vamos à receita da avó. Hoje é feijão fardinho ou feijão galego, como vocês quiserem chamar. É uma salada que vai ser, que é muito boa para esta época de calor. Ora então, pegamos em meio quilo de feijão, que dá mais ou menos para 2-3 pessoas, feijão fardinho, e pômo-lo de molho umas horas antes de o cozinhar. Então, quando ele quiser cozinhar, para o meio-dia, pegam nele, lá o vem lavado, já está demolhado, e deito num tacho para cozer, convém ser cozido na hora. Ora então, depois de cozido, e juntam-lo em uns 2-3 ovos ao gosto de cada pessoa. E de seguida deixam cozer. Quando ele estiver meio cozido, temperem de sal. Depois de estar tudo cozido, os ovos, o feijão, pegam nele, passam num coador para escorrer a água. E deitam-no numa travessa, aonde vai ser para servir. Ora então, ou pode ser também numa terreninha, como quiserem. E depois vamos preparar aí umas duas latas de atum. Se for grandes, põe uma. Se for pequenas, põe duas. A gosto, tão bem. E vais farelá-lo por cima do... E partir os ovos aos bocadinhos, depois descascados. E depois de seguida vamos preparar então o molho, depois de estar os ovos partidos aos bocados. Vamos farelar o atum. Então, depois de seguida, vamos preparar então o molho. O molho, pegamos numa tigelinha, pomos lá umas aranhas de sal, também, um bocadinho de vinagre, de vinho tinto, ou de branco, como vocês quiserem. E de seguida juntamos azeite e dois bons dentes de alho picado. E se quiser também pôr um bocadinho de salsa picada, também pode pôr, é muito bom e é saudável. Ora pronto, está o nosso prato de feijão fardinho pronto para comer. Pode comer ao jantar, pode comer ao meio-dia, como vocês desejarem. Ora pronto, está pronto. Ora então vamos continuar com a música. Fiquem bem e até já e um bom apetite. Hoje vou fazer a despedida de solteiro. Ai, ai, ai, que amanhã posso casar. Hoje vou fazer a despedida de solteiro. Ai, ai, ai, toda a noite a festejar. Haha, é sempre por ti. Eu vou gozar a vida em 24 horas. Não quero nem saber se está certo ou errado. Eu vou gozar a vida em noites de loucura. Conhecer muita gata antes que esteja casado. Enquanto não casar, vai ser toda a noite assim. Quer em casa, quer no bar, vai ser sempre um festim. O mulherinho está à espera para beber e para dançar. Elas querem ficar loucas, eu estou doido para beijar. Hoje vou fazer a despedida de solteiro. Ai, ai, ai, que amanhã posso casar. Hoje vou fazer a despedida de solteiro. Ai, ai, ai, toda a noite a festejar. Eu vou gozar a vida em 24 horas. Não quero nem saber se está certo ou errado. Eu vou gozar a vida em noites de loucura. Conhecer muita gata antes que esteja casado. Com Miguel e Steven vai ser toda a noite assim. Quer em casa, quer no bar, vai ser sempre um festim. O mulherinho está à espera para beber e para dançar. Elas querem ficar loucas, eu estou doido para deixar. Hoje vou fazer a despedida de solteiro. Ai, ai, ai, que amanhã posso casar. Hoje vou fazer a despedida de solteiro. Ai, ai, ai, toda a noite a festejar. Ai, é tão bom ser solteiro. Hoje vou fazer a despedida de solteiro. Ai, ai, ai, que amanhã posso casar. Hoje vou fazer a despedida de solteiro. Ai, ai, ai, toda a noite a festejar. O Clube liga a telefonia e sintoniza a Rádio Arc-en-Ciel. Liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. Arc-en-Ciel, ligue-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. We'll be right back.

nos conhecer por todo o vosso carinho. Não me canso de agradecer. Quando eu entro em palco, choro de tanta alegria, cantando comigo bem alto as minhas lindas melodias. É para vocês que eu vou sempre cantar, vivem no meu coração. É por vocês que eu vou sempre sonhar, a música é minha paixão. Sintoniza a Rádio Arc-en-Ciel. Liga-se a Portugal. Liga-se à sua terra. Liga-se à sua língua. Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio. É uma companhia. É Portugal em França. Arc-en-Ciel. Ligue-se ao seu país. 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. Os montes aprendi, as festas e as tradições. Junto ao Douro eu adormeci, são tantas as recordações. Madeira, ilha dos amores, maravilhas lá encontrei. Paraíso feito de flores, cantinho que não esquecerei. Flores, cantinho que não esquecerei. Nos quatro cantos de Portugal, Portugal, Portugal, tudo é tão lindo e sem igual. Portugal, Portugal, nos quatro cantos de Portugal, Portugal, Portugal, tudo é tão lindo e sem igual. Alentejo, terra de paz, tua planície sem igual. E a calma que ele me traz, é tão lindo o meu Portugal. Algarve eu não vou esquecer, tão lindo não vou encontrar. Amendoeiras vi florescer, desde a serra até ao mar. Serra até ao mar. Nos quatro cantos de Portugal, Portugal, Portugal, tudo é tão lindo e sem igual. Portugal, Portugal, nos quatro cantos de Portugal, Portugal, Portugal, tudo é tão lindo e sem igual. Passar pelo Ribatejo, vi seus campos verdes sem par. E os campinos a cavalo, nas herdades a trabalhar. Em todo

cidade nova. Adeus tempo de solteiro. Quero Valentim, olá, olá, olá. Quero Valentim, olá, olá. A casa ao cantar do galo. Quero Valentim, olá, olá, olá. Quero Valentim, olá, olá. De madrugada. Quero Valentim, olá, olá, olá. Quero Valentim, olá, olá. Que me deu quando eu chegava ao seu dia. Quero Valentim, olá, olá, olá. Quero Valentim, olá, olá. Muito bem, são 18 horas e 41 minutos, espero que esteja a passar uma boa tarde. Ora então, tenho aqui uma dedicatória para o Rio Douro, para o Sr. Júlio, para a sua namorada. Ele pede, Fernando, nosso Fernando Martins, nosso grande artista, Amor de Verão. Ora então, vamos escutar. Então, até já e uma boa continuação. Até já. Foi num dia tão quente, estava muita gente, foi naquela praia. Quando ao longe eu te olhei e te avistei naquela toalha. A troca de um sorriso, fiquei indeciso em te ir falar. Mas senti aqui calor e um grande amor que estava a começar. Como a flor a crescer, como o tempo a passar. Era amor a nascer, como o lume a arder. Era um amor para não durar. É o amor de verão que entrava no coração por alguns tempos. Era um amor de verão que não dura não e voa como os ventos. São tantos estes sofrimentos, destes bons momentos que não vão durar. Este amor de verão que temos no coração, mas tem que acabar. Setembro já chegou e este amor findou. Temos que nos separar. Um último beijo de amor que damos com fervor antes de no carro entrar. Era amor a nascer, como uma flor a crescer, como o tempo a passar. Era amor a nascer, como uma arder, um amor para não durar. Era amor de verão que entrava no coração por alguns tempos. Era amor de verão que não dura não e voa como os ventos. Como o tempo a passar. Era amor a nascer, como um arder, é um amor para não durar. Era amor de verão que entrava no coração por alguns tempos. Era amor de verão que não dura não e voa como os ventos. Era amor a nascer, como uma flor a crescer, como o tempo a passar. Era amor a nascer, como uma arder, é um amor para não durar. Era amor de verão que entrava no coração por alguns tempos. Era amor de verão que não dura não e voa como o vento. Meninas, vamos ao Vira, ai que o Vira é coisa boa. Meninas, vamos ao Vira, ai que o Vira é coisa boa. Eu já vi dançar o Vira, ai as meninas. Canta um amém. mesmo alcançar. Para, chuvinha, fica no céu, deixa a terra. Para, chuvinha, não caias na nossa serra. Para, chuvinha, fica no céu, fica lá. Muito bem, liguem-se à antena da Rádio Arco-Íris 96.2, sempre para escutar, sempre com boas músicas para todos vocês. Ora então, eu vou passar aqui, Maria Lisboa, Maria vai com todos, para todas as senhoras, meninas e senhoras que estão à escuta da minha emissão e para todo o auditório da Rádio Arcanciel, para todos os animadores e então vamos escutar, até já. Sou mulher atrevida, estás enganado, pois não sou assim. Só quero um homem que me dê carinho, e como tu não interessam para mim. Sei bem que andas à minha procura, e dizes estar muito.

português, tu és meu irmão. Como-nos nas veias, só que da nação. Ora, muito bem, assim cheguei ao fim da minha missão, espero que tenha sido do vosso agrado. Vos desejo que passem todos um bom fim de semana e todos juntos, sempre na paz de Deus. Ora então, para quem vai em viagem de férias, uma toda precaução, que toda é pouca, e tenham muito cuidado com o nosso coronavírus que anda para o ar, não sabemos onde é que ele vai parar. Ora então, até lá, vos deixo com a RTP Internacional e para a semana cá estarei, se Deus quiser, junto de vocês, e foi um grande prazer estar aqui na vossa companhia. Ora então, até para a semana, tudo de bom, fiquem com Deus. 6 horas, 5 nos Açores. As regras são claras. O Ministro da Educação diz que o Governo, as escolas e as autoridades têm trabalhado para garantir